Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quarta-feira, 28 de maio, em segunda discussão, o projeto de lei 608 de 2011. Ele cria o Projeto Rio, dedicado ao incentivo e à criação cultural no estado. Proposto pelo deputado Vaguinho, do PMDB, o projeto define que espetáculos em espaços culturais administrados pelo estado sejam precedidos por apresentações de artistas amadores. Tais espetáculos terão duração máxima de 15 minutos e serão realizados em espaços que não comprometam a produção do espetáculo seguinte. O projeto recebeu duas emendas, uma que diz que os participantes serão selecionados por meio de edital e outra que autoriza o Executivo a usar o dinheiro da Secretaria de Estado de Cultura para a produção do projeto. Reportagem Patrícia Potevan.